Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O cubo vai começar. Thank you. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Domingo para segunda, 0 horas. Thank you. Música.